na Colômbia. Três J 280, 1240 kHz, 2 kW de potência. Avenida Paraná, 596. Pelo Avenida Souza Naves, bairro Vila Nova Matelândia. Rádio Matelândia. Onde existe um rádio ligado, não existe um rádio Matelândia. O melhor som do Rio Grande do Sul ouve aqui na Matelândia. Thank you.

o rádio ligado. Não existe programa. Rádio Mapelense. 13:15. O melhor som do Rio Grande. O show de aqui na Mapelense. Thank you.

pelo outro. Vem pra cá, vem, arregaçando o gelo desse manancial, aparando a fina no pescoço da orelha de uma aerofrenha sem faça o sal. Nebulto bem lindo, de fundo na mão, carregando a fuga desse amor magoal. E ao cambiar da vela, vai molhando a perna pra Santana Velha, do Uruguai. Levinto bem lindo, de tudo no amor, caminhando a fuga desse amor barbal. E ao cambiar da vela, vai molhando a perna pra Santana Velha, do Uruguai. Matelândia, credibilidade e conquista. 3 horas e 27 minutos. O melhor som do Rio Grande. Você ouve aqui na Matelândia.